A sincronia de MCs em ação. Aham. No fundo da alma, existem lados de um desconhecido mundo. Coisas profundas, duas faces de um plano inabitado, onde o futuro se torna isolado. Determina algo e não delimita chances de acerto, mesmo errando no passado. Marcas assim ainda do subterrâneo pronunciado, ou sequelas visualizadas da janela do planeta interno. Quente como inferno, agradável e aprazível como um gesto fraterno, ou gelado como o mais rigoroso de todos os invernos. Temo que nessa existência ainda não atinja a tamejada sapiência, porque muitas vezes meu lado do escuro enfraqueceu minha resistência. Nesse momento agi com ar destrutivo e incoerência, perdendo a virtude divina que é plena paciência. Jamais possuía tendência de ser maligno ou homicida. Quero que nesta era tenha motivos para cada vez mais celebrar a vida que me foi concebida. Dê um plano mais forte à ciência, procura intensa pelo conhecimento. O sábio não conhece o raciocina. A cura do mal será mais apropriada a vacina. A fé remove montanhas, a tecnologia que nos ensina. Durante anos escapei de insanidades intelectuais chacinas. Pouco me estimam por não me conhecer direito. Conto nos dedos as vezes que me olham com interesse e respeito. A total discrepância entre o modo e a maneira de tratar o ser vivo, o ser humano, a vida animal que destruímos, sem desvendar o que nos foi concebido. Gentilmente cedido, o ser humano aprende com seus erros, disso eu tenho certeza, mas há muitos que duvidam. Mesmo na escuridão, sigo anos luz à frente, na mente de incompetente que deduz ser reluzente. Três MCs astutos no reino das almas perdidas, com calma na lida, partida vencida na vida. Coisas estranhas que acontecem a todo instante, o amor nunca é o bastante, o mal sempre adiante, avante. Batalhando contra fluxo, a gente trava inoperante. Discurso muda o curso da palavra, sua presença aqui já não se faz mais necessária. Área contrária, lirismo posto de forma precária, com chance mínima de reabilitação. Nação sem compaixão, já que não vi sua colaboração na elaboração e manutenção da cultura. Hip hop rua cultua com desenvoltura. E vejo do mais alto ponto a situação da cena, de forma plena, serena. Desafio a quem encena, me afeta a falsa humildade, repleta promiscuidade. Amante da verdade, que prima sinceridade, atenção dispensada. Agradeço, apreço, prazo vencido, incontido, ingratidão não mereço. Na poça você perde as forças, versos enfraquecidos, esquecidos, sistema superaquecido. Baixo QI nunca aqui, os três reais MC, bem que se quis fazer o que nunca antes fiz. Isso é só pra te fazer feliz, ultrapassando obstáculos. Três MCs arrancam calorosos aplausos quando apresento um espetáculo fantástico. Ao vivo ou gravado gera um clássico bombástico. Sente o peso da pancada bombando no seu estéreo, pondo abaixo seu império de mentira. A casta refinada, safra nova que te inspira, e você pira, mas conspira, pois não saca o que é bom. Eu sei que é necessário persistir no que acredita, mas os versos que recita provam que não tem o dom. Sente o som, tocando o terror como Zé do Caixão. Assim eu sigo provocando a sensação surpreendente com a levada. Porrada sai pesada, encaixada como um jebe no teu queixo. Se queixa se te deixo atrapalhado com o modo que coloco a minha ideia. Mas a minha referência me obriga a transmitir informação com inteligência e cativar a minha plateia. Conhecimento adquirido, revisado e redigido. Assim eu sigo na Odisseia.